Segunda-feira da Hortaliça. Avistão Italcarense. Supermercado Oliveira Peribé. Supermercado Oliveira em Pádua, no bairro Ceabe. Alface, cheiro verde, couve, agrião, salsa, almeirão, 99 centavos a unidade. Brócolis americano, couve-flor, 4,99 a unidade. Cebola branca, 3,39 o quilo. Chuchu, 1,69 o quilo. Cenoura, 4,89 o quilo. Pepino comum, 1,99 o quilo. Batata lavada, 3,89 o quilo. Beterraba, 3,99 o quilo. Maçangala, 4,98 o quilo. Melão amarelo, 4,99 o quilo. Uva Vitória Bandeja, 6,99. Segunda-feira da Hortaliça. Avistão Italcarense. Supermercado Oliveira Peribé. Supermercado Oliveira em Pádua, no bairro Ceabe. Vem pra cá, estamos te esperando. Dica de saúde. Em caso de diarreia, muita higiene. Lave bem os alimentos. Ferva água antes de bebê-la. Limpe as mãos após ir ao banheiro. Dê bastante água, suco ou chá, e em especial soro caseiro. Evite refrigerantes que contêm açúcar. A comida pode ser a mesma, apenas aumente o número de refeições por dia. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. Consumidores endividados que estão com o nome negativado devem ter atenção na hora de aderir ao Desenrola Brasil. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que existem pelo menos 1.048 anúncios falsos sobre o programa de renegociação de débitos do governo federal. Eles circularam nas redes sociais entre os dias 19 e 21 de julho e continuaram ativos por alguns dias, mesmo depois de terem sido denunciados pela mídia. Com o uso indevido da imagem de instituições públicas, os golpistas tentam passar credibilidade para atrair e lesar consumidores. A primeira etapa do Desenrola Brasil foi lançada em 17 de julho para que 70 milhões de brasileiros inadimplentes possam negociar dívidas com instituições financeiras. Para acessar o programa do governo federal com segurança, a recomendação é entrar no aplicativo ou na página da Serasa no endereço serasa.com.br. Da Rádio 2, siga aí que mais. Giro 87, a notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. É no Mercado Miller. Arroz Paixão, R$19,95. Macarrão Espaguete, 750 gramas, R$4,95. Açúcar Cristal, 5 quilos, R$16,95. Óleo de soja, R$5,95. Café Paduano, Café Pilão, Geleia Elo, Nescau Lata, 370 gramas, Todd e todo mercado em oferta. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Miller. ZYL 939, Rádio Educativa FM, 87,7 MHz, Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. Educativa FM. Apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo, todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais carinho, mais pureza, mais calma, mais alegria no meu jeito de A canção se fez mais forte, mais sentida. Quando a poesia fez folia em minha vida.